vejo os mano subindo e descendo por aqui, em cima da Hornet ou então de GTI. As minas sai de giro, passa mal, suspira, se engraça com o marido da amiga, traíra. O parça tá ligeiro, o parça tá montado, mas vive cabreiro, não dorme sossegado. Dentro do barraco, com a luz apagada, olhando pela fresta, com a mão na quadrada. Droga, dinheiro, mulher, rotina, PM, civil, acerto, propina. Dizem por aí, mais ou menos assim, que a vida de ladrão não é tão ruim. Falou, falou, cada uma visão. Quero ver pensar assim, dentro da prisão. Sozinho, desarmado, no pavilhão, cercado e ameaçado pela solidão, negão. O moleque é zica, só pensa em luxar, de Rolex no pulso, vendo o tempo passar. De zóio nos malote, vê os parça contar, o assalto quanto deu, sua parte quanto dá. O moleque é zica, só pensa em luxar, de Rolex no pulso, vendo o tempo passar. De zóio nos malote, vê os parça contar, o assalto quanto deu, sua parte quanto dá. Euro, dólar, real ou ien, na casa de câmbio só as notas de 100. Se os mano quiser, invade tão bem, e bota terror, pique Saddam Hussein. 157 já considerado, pra linha de frente o mais requisitado. Seu ponto fraco, bebida e mulher, não controlar as emoções é dar tiro no pé. Que minha cara é gastar e cambar, pra Ilha Bela, Riviera, Paraty, Guarujá. Secar umas garrafas de Blue Label na praia, pescar uma sereia, pique Cláudia Raia. E bica a nave de frente pro mar, descer o jet ski e ver as mina pirar. De Juliette na cara, cordão no pescoço, anel da Vivara e um torro no bolso. Pirata que é pirata, nunca mostra o tesouro. Se os homens põem a mão, cê tá perdido, crioulo. Se for os mercenários, que moto e delgado, de rapela e não sobra nem pro advogado. O moleque é zica, só pensa em luxar, de Rolex no pulso, vendo o tempo passar. De zóio nos malote, vê os parça contar, o assalto quanto deu, sua parte quanto dá. O moleque é zica, só pensa em luxar, de Rolex no pulso, vendo o tempo passar. De zóio nos malote, vê os parça contar, o assalto quanto deu, sua parte quanto dá. Fase ruim vem, dias bons vai, se entrar em cana, nunca mais sai. Ladrão que é ladrão, ninguém viu, ninguém sabe. Um telefonema já Zé da Coab. Cansei de repetir, já pedi, já falei, de tudo que sofri, do que já passei. E truta de novo a mesma ideia, o coração de pedra agora virou geleia. Tô desconhecendo aquele lá, que gostava de quadrar, que fazia as vítimas chorar. Esquece essas fitas, passado é passado, já faz mil anos que eu tô aposentado. Fica ligeiro, João, em meia podridão. O bang é louco, o crime não é certinho, não. Tá bom, valeu, falou, sem sermão. Aqui é bandido em qualquer situação. Então tá, né? Fala mais o quê? Cada um sabe o que tem a perder. Dinheiro é treva, nunca foi luz. Por 30 moedas, Judas trai o Jesus. Vamos, já era.